Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Olá, pessoas da internet, está começando um episódio do Fuleiros Pop. Eu sou o Diego, e naquele dia, Diego morreu e só existe agora Rorschach. E comigo está ele, Fred Reinaldi. Porra, ótima frase, cara. E conosco, ele, que estou debutando, a primeira vez que eu estou gravando com ele, rapaz, tio Albert. Alamur é meu pastor e nada me faltará. Sabe as palavras. É isso, pessoas, acho que já deu pra perceber que hoje o assunto aqui vai ser sobre uma das maiores obras de quadrinhos da história, uma história maravilhosa, um filme que, sei lá o que as pessoas vão achar, divide opiniões, mas é isso, cara, hoje nós vamos falar de Watchmen. Mas antes de entrar no assunto, vamos à leitura de feedbacks. E estamos aqui para mais uma leitura de feedbacks e e-mails, aqui com a nossa parceria de sempre, esses amados, o famoso Cid Indiano Rico, lá do Clube do Filme. Sou eu mesmo, pois é, estamos aqui mais uma vez e vamos aí ler esses feedbacks aí que são sempre positivos para vocês. O pior que não. Ai, a gente já recebeu muita pedrada nesse teto nosso de vidro. Mas eu nunca li, eu acho que vocês selecionam, né? Só os bons. Não, claro. Não, mas já, tem muito cash aí que a gente ficou, tipo, meio que, nossa, nós somos tão ruins assim. já teve muitos. Mas e faz esse, parte tipo, do crescimento, né? Não, cara, tipo assim, quando é uma crítica construtiva, beleza. Mas tem umas que, tipo, não tem nem noção, sabe? Mas isso aí é outro rolê. Ai. Então, Cid, o que, é que a gente tem aí pra hoje? Pois é, hoje temos dois feedbacks aí. O primeiro aqui é da Fabrícia Maria, lá de Recife, Pernambuco, uma nordestina aí. Não é minha conterrânea não, mas tá ali perto, que eu sou de Salvador, Bahia. Ela fala assim, ó: mano, vocês refazerem um cast de forma mais aterrorizante foi a melhor coisa que vocês já fizeram. Ouvi com os olhos fechados e com fone no máximo para sentir cada história tocando a minha alma. Eu até imaginei os cenários das histórias que vocês contaram. Eu falo por todos os ouvintes que vocês precisam de mais cast de terror, horror e pavor. Amo muito vocês e espero aparecer na leitura de e-mails. Pois é, seu pedido foi atendido, Fabrícia. Estamos lendo... Somos os deuses dessa porra. Tipo, pediu, aconteceu. Pois é, e aí ela tá falando de mais cast de terror, horror e pavor. A gente pode até selecionar pra um cult, né? Um filme de terror, oh, assim. Pode ser, cara. Pode ser. Ué, o novo aí... Esqueci o nome dele. Eu mesmo tava passando links Midsommar? Ilegais. É, exatamente, ele não é mais nessa pegada, por exemplo? Ele é essa pegada, é do diretor Ari Aster lá, que fez Hereditário. Eu só não sei se é da produtora queridinha do Fred, né, a A24, não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que é da A24, pra falar a verdade. Eu também acho, se for já é meio caminho andado que ela vai entrar na pauta. Verdade. Valeu, Fabrício. Sim, a gente já está aí correndo fazendo nossos corres aí. Vai ter cast aí de lendas urbanas, vai ter cast aí sobre experiências espirituais até, sobrenaturais, com duas parcerias aí, Papo de Louco, aliás, um podcast aí muito, uns caras muito gente boa, um podcast muito bom. E com o pessoal lá do Frequência Fantasma, a gente tá combinando essas pautas aí para nas próximas semanas estar gravando. Então não se preocupe, vai ter muito mais material nesse sentido. E valeu por ter falado sobre aí a remasterização que o Fred fez no som. Esse cast já é um cast que já tinha, só que ele era um tanto maior, um tanto mais extenso. E ele tinha alguns problemas que o Fred conseguiu saná-los e trouxe ele de uma forma um pouco mais profunda e direta aí para que vocês aproveitassem o único tipo de conteúdo que a gente ainda não tinha aí na nossa tabela de moda caralha, que era terror, horror e pavor. Aí, então, valeu por você ter ouvido, valeu pelo teu feedback. Um beijão pra todo mundo de Recife, Pernambuco. Aliás, beijo pra Crush, que também veio de Caruaru, que é em Pernambuco. Olá, tem um São João bom. Tem. Lá é o verdadeiro São João. Então vamos lá pro próximo. É, próximo feedback aqui, que é da Aurora Bior. Cara, eu não sei se é Bior ou Bior, desculpa aí, Aurora, mas poderia ser Aurora Bjork. Aí ia ser extremo, cara, ia ser maravilhoso. Aliás, nome de estrela, né? É, aliás, Gabriel, que é taradíssimo na Bjork. Então vamos lá. Por que tantos prêmios do sorteio vão pra uma pessoa só? Que cash, que fuleiragem, né? Eu ouvi o cash sobre caganeiras e ri até a barriga doer. Olha, Fabri, Aurora, isso é um sinal que você deveria ter ido no banheiro. Porque, tipo assim, se a barriga doeu, isso já começa aí. É a primeira onda, já bate ali, sabe? Tipo assim, faz aquele... Eu não sei fazer esse barulho com a boca. Edição, por favor, faça o barulho de barriga fazendo aquele barulho de tipo, mano, vai acontecer, é hoje. Continuando. Vocês passam que se divertem muito gravando e contando histórias. Acho que são o CQC dos podcasts. Olha. Aí sim, hein? Aí é, sim, hein? Ó, humor inteligente, social, histórico, jornalístico e bem filosófico. Parabéns por tudo e mande um abraço para todos nós aqui de Pelotas, que estamos ligados em vocês. Aurora Bior de Pelotas. Fenomenal, acho que, ó, essa comparação com o CQC aí é botando vocês no nível lá em cima, hein? É, botando a gente na Band. Aliás, Band, um beijo, patrocina nós. Amor de Deus, que isso aqui tá precisando. Mas, é, Fabrício, eu tô falando Fabrício toda hora, eu tô apaixonada, Fabrício. É, Fabrício tá lá em cima, é, de Recife. É, Aurora, um beijo pra você, Aurora, um beijo pra todo mundo de Pelotas. Pra nossa rádio divulgadora mais amada, que mora atualmente em Pelotas aí também, um beijo pra Tamara Uman, que é nosso chuchuzinho da terra. Mano, tipo, esse cast realmente, ele vai ter parte 2, tanto que tá aí na descrição, na vitrine do episódio. Ele foi uma parada tão tétrica, tão suja, tão brilhante, que a gente não conseguia colocar num cast só. Fred realmente decidiu, falou, não, galera, vamos pesar a mão, porque, tipo assim, mano, não tem o que falar. Você só sente, sabe? Você sente vergonha pelos convidados. E todo mundo tem muita experiência sobre isso, né? Quem nunca, né? Quem nunca? É. Usar banheiro químico, cagar fazendo espacate. Eu acho que a pior situação é aquela, eu tava até comentando essa parada esse final de semana. É aquela que, tipo assim, você tá passando tão mal de diarreia que ela começa a dar vômito também. E, tipo, o seu corpo não entende pra que lado jogar, sabe? Se joga pra cima, se joga por baixo, e, cara, é um bug. É, só tem uma certeza, você vai se melar, né? Essa é a única certeza. Caralho. Ai, que nojo, eu não consigo nem pensar nas situações que eu passei, eu fico imaginando que os outros passaram. E, Aurora, se você tiver esse tipo de situação, Fabrícia, todos os ouvintes aí, mande pra gente que a gente vai colocar aqui nos feedbacks. É, se humilhar é bom, aliás, pra começar, se você ri de você mesmo, você impede que as outras pessoas tenham força suficiente pra te humilhar. Então, sempre ria de você mesmo, é uma dica muito boa. Isso aí é para-choque de caminhão, né? Sim, tá lá. Sim. Caminhoneiros que aí, um abraço, talvez, Cid, amo vocês. Tamo junto. É, tá. Ai, ai, ai. Ai, um abraço de novo aí pra todo mundo de Pelotas, pra todo mundo de Recife, pra todos os ouvintes do Brasil e não do Brasil. A Aurora perguntou ali, fez uma pergunta até muito boa. Por que tantos prêmios do sorteio vão pra uma pessoa só? Eu também queria saber. Então, como a gente tá comemorando várias conquistas, por exemplo, mais de 5 mil downloads, muitos seguidores no Insta, nosso conteúdo cresceu bastante no Spotify... E também tá comemorando nosso aniversário atrasado, que nosso aniversário foi em maio, só que não tivemos tempo para comemorar até agora. A gente decidiu fazer o seguinte, a box do sorteio, a caixa de presentes do sorteio pro ouvinte, pro sorteado no caso, ela foi meio que assim, cada um deu um presente. Então como nós somos um grupo grande, cada um deu um presente, então somam muitos presentes. Então por isso essa quantidade um tanto absurda, e sim pra uma pessoa só porque a gente quer. Não tem outra explicação. O clube do filme tá participando aí do sorteio através da Cris, né? Que não está aqui. Tá participando através da Cris, representando. A Cris, camada dessa, tá enchendo, assim... Enchendo caneco, enchendo caneco. Assim. Eu perguntei a ela o que a gente ia fazer amanhã, ela disse, hoje eu não respondo mais por mim, amanhã a gente se fala... Mandou um áudio desse tipo. É pardo, né? Ai, ninguém de ninguém, né, Cris? É isso aí. Vivam suas vidas uma quarta-feira insanamente. Pois é, quarta-feira ela lá na festa, no festejo, e a gente aqui, labutando. É, na labuta. E aí, Cid, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Clube do Filme, o que elas precisam fazer? Pois é, o Clube do Filme é uma página no Instagram, né, que quem quer seguir esse espaço, o passo aí de sucesso do Fuleiros Pop. Mas é só você digitar arroba Clube do Filme, lembrando que clube é uma palavra com B mudo, então arroba Clube do Filme, sim, e vai ver nossa página lá, com diariamente a gente está publicando textos sobre filmes, sobre artistas, sobre diretores, sobre séries, e estamos crescendo cada vez mais. Essa parceria com o Fuleiros Pop é maravilhosa, a gente fica muito feliz de poder participar não só da leitura de feedback, como também do cult, né, do selo cult de vocês. E tamo aí, buscando nosso lugar ao sol. Isso aí, cara. Eu conheci o Clube do Filme através de um ouvinte nosso. Acho que o nome dele é Pietro. Um abraço pra ele também, cara. E, tipo, desde então a gente já bateu energia, já fez grupo, já gravou cast, morre de rir todo dia. Inclusive, o Fuleiros Pop lava suas roupas sujas do grupo principal no grupo do Clube do Filme. É uma lavação de roupa inacreditável. Toda semana tem uma treta. Mano do céu, tem dia que eu fico assim, nossa, que vergonha. Até caiu meu microfone aqui. Aliás, o próximo episódio, o Fred aqui me atentou agora. Ele falou pra vocês aí perdoarem o som do microfone do Diego, que tava com um pouquinho de chiado. Mas até lá, tomara que ele consiga resolver. O Fred mandou aí dar um recado, então não se importem, ouvintes, que o episódio tá incrível. O episódio aí sobre Watchmen. Aproveitando que você falou aí da ser uma obra, né, uma das melhores obras, por muito tempo ela era o único quadrinho dos 100 melhores romances de língua inglesa da revista Time, né? A obra Watchmen, ela teve essa cravada aí, né? Chupa mouse. É, pra, cravada aí na, né, na ideia disso, né? E de ter essa parte. E, só não vamos falar mal de mouse, hein, cara? Não vamos, né? Também não vamos gosto, falar mal de Alan Moore. Jamais. Então, né, o que aconteceu? Leu mouse? Não. O Diego leu mouse? Deixa eu relembrar aqui. Sim, eu tenho mouse, velho. Ótima história, velho. Só pra gente relembrar aqui, certo? Qual foi a origem de Watchmen? Porque era muito comum a DC ela comprar algumas outras editoras e pegar esses super-heróis e colocar na sua, dentro das suas revistas. Normalmente ela fazia isso criando uma outra terra. Então você tinha alguns personagens, tipo a família Shazam, que era Terra F de Fawcett. Então você tinha algumas terras. Isso perdurou até a Crise das Infinitas Terras. Então, pós-Crise das Infinitas Terras, na Crise das Infinitas Terras, a DC já tinha os personagens da Timeless, não me falha a memória, que eu era essa editora. Eu sei uma para completar a informação, aquela Charlton Comics. Ela estava com esses personagens, que era quem? Pacificador, Capitão Atom, Besouro Questão, Azul, Questão, né? Questão, que até o Rorschach, né, já dando spoiler, inspirado no Questão. E aí é que tá, né? O Watch entregado para Alan Moore esses personagens para ele escrever o que seria a introdução desses personagens na Terra pós-crise, que só tinha um único universo. E aí ele começou a escrever. Primeira edição já foi lá e já matou o Pacificador, certo? De uma densidade de história muito grande, a DC virou para ele e falou assim: oh, na época era o Len Wein, que era o editor, né? Ô, Alan Moore, você já começa aqui, você já tá você já tá matando os caras? É, como é que você tá introduzindo esse personagem aqui? Por que que você não cria uns personagens novos? Mas a história tá excelente, tá muito bom. Mas por que que você não cria uns personagens novos, né? É, e desses personagens você desenvolve a história do jeito que você quiser. Aí ele... Pô, então tá, né? E aí nisso que aí o questão virou roxa, o besouro azul virou o coruja, que aí dá uma puxada muito mais pro Batman, né? Porque o besouro... Eu li muito pouco do besouro azul antigo, mas o besouro azul era um personagem criado pra competir com o Homem-Aranha. Apesar deles ter a navezinha, ter... Tanto que ele é um personagem que tem até um lance de humor, não é? O Besouro Azul, ele tem um lance assim meio... Eu não sei, no original, né? Na liguinha do Giffen, né? Ele era o mais engraçado de todos, né? Mas não sei no personagem do original. Do Keith Giffen? Isso, né? Mas não sei o personagem original, mas ele era pra... Ele foi criado pra competir com o Homem-Aranha, né? E acabou que ele virou mais ou menos um Batman. O Capitão Átomo, o Dr. Manhattan... Então você tinha esses personagens que passaram por alguma modificaçãozinha para o Alan Moore poder escrever ele de maneira lindamente nas suas 12 edições. E só uma curiosidade aí, plot original da série, quando o Alan Moore acabou de escrever, aí a ficha dele caiu que ele só tinha 6 edições. E eram 12. Eu tenho pra mim uma impressão minha que ela era toda centrada no Coruja. Se você parar pra pensar assim, daria plot central dele todo, contando a história do primeiro, do segundo e tal. E chegaria lá na conclusão em questão. É, mas ele teve esse aspecto. E aí liberaram para ele fazer esses personagens. Com a promessa de que ele também iria criar esses personagens. E se por um acaso a DC parasse de ficar republicando Watchmen por um tempo, X anos. O direito desse personagem voltaria para o Alan Moore. E o Alan Moore acreditou. Então muito da treta e né, lógico que o Watchmen nunca vai ser... eles vão deixar de publicar, eles sempre vão inventar alguma coisa até para não perder os direitos, né? Mas não é inventar assim, igual inventou depois de contar a história anterior ou de continuar a história, não. É só mesmo lançar a republicação em livraria. Como ela nunca vai fazer isso, a ficha dele caiu, que ele nunca vai ter o direito desses personagens que ele criou com tanto afinco, né? Foi o início da treta dele com a DC, com a briga. Tanto que hoje em dia, né? Hoje em dia não, já temos 10 anos do filme, certo? É, do Zack Snyder. Ele renega os direitos, tanto que o nome dele, o nome dele não aparece no filme, ele relegou o direito todo, coloca só o David Gilmour como o criador, certo? Dos personagens, que é outra obra massa. Qualquer um pode virar e falar assim, não, Alan Moore, beleza, o Watchmen é a obra máxima, outro pode falar que gosta mais de V de Vingança, outro pode falar que gosta mais do Inferno, isso aquilo pode ter, beleza. Mas uma unanimidade é a obra máxima do desenhista David Gibbons. Isso é inegável, não tem nenhuma outra obra do David Gilmour que chega aos pés de Watchmen. E nisso vai. E aí, pra quem gosta da arte, tem um... Tá aqui, ó. Tem um livrinho aqui, da editora Aleph. Os bastidores de Watchmen. Ele é a capa dura, tamanho do Watchmen. Só sobre a concepção artística e como que foram os encontros do David Gilmour com o Alan Moore. E o que... E como que tá? Então tem um monte de rascunho, tem papel amassado, tem ideia de capa, as cores. É um livrão gostoso demais de ler. Você não imagina. Aconselho. É uma das obras sobre o Watchmen que eu aconselho. Mais pra frente eu vou falar de mais duas. Algo que você falou que é interessante, por exemplo, quando você falou lá no começo de como o Alan Moore começou a trabalhar os personagens baseados naquela galera que veio da, da Charlton Comics, eu acho que era o nome. Inclusive, eu até queria aproveitar para fazer uma indicação para quem gosta, não só de Watchmen, mas quem gosta de quadrinhos de forma geral. Não sei se vocês já conhecem, vocês já viram um canal de um cara chamado Rino, que ele tem um canal chamado... Eu acompanho sempre o Rino, acompanho. Sim, lá do All-Star Nerd. Isso, Nerd All-Stars, cara. Ele faz um trabalho, cara, muito legal pra quem gosta de quadrinhos. E foi aí que eu conhecia, que eu fiz aquelas pequenas inserções que eu comentei lá no início. Foi, pô, é da Charlton Comics, porque eu vi alguns vídeos dele contando a origem do Besouro Azul, questão. Ele pegou e falou de todos esses personagens que eram dessa editora e que foram trazidos pra dentro da DC. E aí ele comenta também que eles foram utilizados como inspiração ou base, o termo que você quiser, pra criação dos personagens do Watchmen. Por isso que eu comento, poxa, se você pegar o questão e olhar o Rorschach, cara, é muito parecido visualmente. Então, isso eu achei bem legal. Então fica aqui a dica, quem não conhece, Nerd All Stars, ele costuma contar a história das histórias em quadrinhos e é bem legal pra conhecer novas histórias, pra ir atrás, conhecer. Muitas vezes eu não quero ter que reler tudo de novo pra entender um arco que eu quero rever, sabe? E aí eu vou lá no canal dele e tem um resumão, porque eu não... Sabe? Tipo, eu quero rever Vingadores à Queda. Eu não vou reler tudo de novo, né? Eu acho legal que, por exemplo, a oportunidade também de você conhecer quadrinhos clássicos, por exemplo. Eu nunca tive a oportunidade de ler o Crise nas Infinitas Terras. Quando saiu era, sei lá, devia... Quando que saiu, tio Albert, Crise nas Infinitas Terras? 80? Crise é um pouquinho anterior disso aí, desse 84. Putz, então foi lançado no ano que eu nasci, então eu nunca tive a oportunidade de ler, mas consegui ter contato graças ao vídeo desse canal, então fica aqui a minha recomendação, realmente é bem, bem bacana, cara. Por que que o Watchmen... essa unanimidade, eu não sei se é o termo mais apropriado, mas por que que é uma obra de arte, na visão de vocês? O que que faz essa história ser tão foda, tão fantástica? Eu queria saber de vocês, qual a visão de vocês disso? O quadrinho? Quadrinho, que seja o quadrinho. O filme eu acho legal a gente falar mais pro final, dar uma atenção pra ele, mas de modo geral a obra em si, por que que você acha que ela é tão relevante? O que que ela tem de tão, sabe, de tão incrível pra ela ter aí, sei lá, quantos anos já lançou, cara? 86, então o negócio tem 33 anos, mais ou menos. O que que faz, sabe? Tipo, e por quê? Ainda figurar e ainda dar papo e ainda dar material. E mais ainda, né? Não é, não digo nem de histórias derivadas, que é até uma coisa recente, mas ainda dá análise, né? E tal. Eu acho o seguinte, né? Watchmen é uma obra. Por que que ela é emblemática? Porque ela é divisor de água. Então, alguns estudiosos aí vão até falar que o fim da era de bronze dos quadrinhos, ela vai acabar não na Crise das Infinitas Terras, mas sim em Watchmen. Em Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Que aí começou uma era que eles chamam de Era das Trevas. Alguns vão fazer, né? Como é coisa muito recente, ainda tem... essas coisas ainda vão ver se vão pegar ou não. Mas por quê? Porque ela influenciou uma quantidade de outras obras, né? É difícil até de você numerar todas. E fora a complexidade que ela tem. É uma obra que vai tratar do mito de... tratar do mito de super-herói de uma maneira que nunca foi pensada, que é, né? Poxa, se super-herói existisse, como seria a política, a geopolítica do mundo existindo esses justiceiros? Daí que entra esse nome, né? Esse nome dificílimo de traduzir, por isso que mesmo lá, né, hoje em dia tudo bem, é algo mais comum você ter personagens de nomes americanos, às vezes até uma exigência do licenciador, mas naquela época não era. E o Watchmen, né, pode ser traduzido como vigilante, pode ser uma analogia também à questão do relógio, né? Então você já vai vendo aí que você já tem um monte de complexidade. E aí vem daquela frase clássica, né? Quem vigia os vigilantes. Então, para responder essa pergunta e essa influência de existir esses mesmo o que, que existe desses aventureiros, desses vigilantes, seres comuns, né? E desistir um cara com realmente superpoderes. O que, que ia acontecer com isso tudo? Que é o caso do Dr. Manhattan, né? Que é um personagem que vai controlar, ele tem uma visão de espaço, de tempo não fluido. Então ele pode controlar o átomo e ele pode controlar o tempo. E os poderes dele são praticamente infinitos. E o que, que seria esse cara no universo, né? Na Terra? Então ele vai jogar nisso. Então você tem algumas passagens ótimas nisso. É, que você estranha demais quando você vai lendo. Então você vai lendo lá que o presidente Nixon, ele foi reeleito e conseguiu ainda mudar a Constituição para continuar sendo reeleito várias vezes, né? Ele que é isso. Ele que, né, no mundo real, ele pediu para sair, né? É, então ele tem esse aspecto. E os Estados Unidos com o vigilante, né, com o comediante e o Dr. Manhattan não perdeu a guerra do Vietnã, certo? Então você vê, isso fez com que, só em termos da história, só para fechar, né, fez com que a tensão daquele momento da década de 80, que era a Guerra Fria, se elevar a um nível acima daquela que a gente viveu, né? Nos anos 80, você já tinha já começou já tinha Guerra Fria, mas foi o final, né, da União Soviética. Mas naquele momento, não. Então, nos quadrinhos, a coisa não seria assim. Seria um período mais tenso ainda do que foi a crise dos mísseis em Cuba, né? Então, ela teve isso. Fora essa camada política, poxa, é uma história. Você vê, eu relendo pro cast, eu fiquei pensando uma coisa assim. Quando você é moleque, quando eu era um molequinho lá, porque aqui no Brasil passou a primeira vez em 88. Eu só fui ler, consegui comprar na época na banca, não, né? Mas eu só fui ler, mas eu ganhei ele um ano depois, não devo ter lido isso no máximo 88, 90. Então eu era um jovem mancebo dos seus 14 anos, né? E naquela época eu não percebi uma coisa. Dentro desse contexto todo de super-herói, de realismo, de desconstrução do mito de super-herói, que é muito nisso, ainda é uma história de envelhecimento. Como envelhecer, como as mudanças do tempo afetam as pessoas. Poxa, olha, isso é uma coisa que você só percebe depois de velho, quando você vai ler isso. E aí vai. Então, entender que o Rochard é um extremista da direita muito louco, muito mesmo para a cabecinha do jovem mancebo. E então, né, ela tem essa parte. Então ela vai desconstruir o mito do super-herói. Outra birra do Alan Moore com a obra, eu acho que é um pouco disso, porque ele desconstrói o mito do herói, né? É algo que pode ser questionado também da obra do cinema. Depois a gente fala disso, mas essa desconstrução do mito do herói virou referência para o próprio herói, para fazer outras HQs de herói. Então isso não foi tanto. O Alan Moore tem um pouco de birra quando estão mexendo na sua obra e no que ele influencia, mas no sentido de que, pô, eu tô fazendo algo novo, então vamos continuar fazendo algo novo, não ficar requentando o que eu fiz, certo? Acho que eu entendo que você falou que é, tipo, as pessoas, tipo, ele queria provocar talvez uma mudança editorial, uma mudança criativa das coisas, só que, assim, influenciou tal, mas aí eu acho que o que você quer dizer é assim, as pessoas pegam talvez essa cara, esse aspecto, essa coisa que o Watchmen tem e fica replicando, e não produz necessariamente algo novo. Acho que é isso que você quer dizer, tipo, é os caras, por isso que talvez ele tenha um pouco de birra com a própria obra, fala, poxa, não foi pra isso que eu escrevi. Sabe, tipo, dá essa impressão. Eu acho que tem muito disso. né? Que acho que são essas duas birras que ele tem com a DC e com a obra. Mas vai entender, o velho barbudo, ele não é fácil. É, ele realmente certo. Parece uma pessoa que não é muito fácil de lidar. É. Só respondendo a sua pergunta anterior, a crise no Brasil começou a ser publicada em 87, né? Putz, cara, eu não tinha nem como ler, eu tinha só 3 anos de idade. É. E o Watchmen foi 88, aqui na primeira vez, final de 88 a 89, a edição de 6 edições. Cara, é, tem uma coisa... Já tem várias versões, né? Ela já passou aqui no Brasil por 3 editoras. Ela já foi publicada pela Abril, pela Via Lettera, pela Panini, que é atual. E quem tá com a edição definitiva, que você acha em livraria muito fácil, tá com a Panini já indo pela terceira edição. Eu tenho uma visão de Watchmen, assim, enquanto você falava, antes de passar a bola pro Fred, uma coisa que eu pensei, não sei se você vai concordar, uma analogia, que eu pensei assim, Watchmen seria o Nelson Rodrigues dos quadrinhos, Alan Moore seria o Nelson Rodrigues sozinho dos quadrinhos, o cara que mostra a vida como ela é, mostra, sei lá, a podridão das pessoas. Eu pensei na hora, enquanto você falava, eu refletindo sobre, só pra ficar claro pro ouvinte, né, eu não li, podem tacar pedras e paus em mim, eu não li Watchmen, só vi o filme. Eu vi só o filme, mas do Alan Moore eu conheço mais V de Vingança, cara. Porque esse eu li, eu tenho aqui, mas eu fico muito com essa impressão que o Watchmen é uma obra, tipo, meio Nelson Rodrigues. Mas assim, depois de ter visto o filme, cara, eu sempre tive vontade de ler quadrinho. O que me impediu sempre de ler Watchmen é que toda vez que eu chego na livraria, a edição tá muito cara. Então eu nunca consigo comprar, porque eu sempre acho que tá muito caro. Mas, por exemplo, eu vi o filme e falei, cara, já tinha vontade de ler, eu preciso realmente ler agora, eu preciso pra valer, saca? Mas... E tem uma coisa que a gente tá sempre falando da história, da complexidade da história, das camadas das histórias, mas Watchmen tem um simbolismo gráfico, umas referências gráficas. Ela tem uma edição que todos os personagens aparecem só com reflexo. Ela tem o primeiro quadrinho da obra é exatamente igual o último quadrinho da obra. Ela tem uma coisa de que no podcast é muito difícil. A gente vai deixar aí algum link bacana de algum vídeo que vai falar desse grafismo, desse simbolismo de imagens, que é muito acentuada, que não vai ter na obra, né, no filme, e é muito difícil da gente fazer aqui. Ele começa, né, por exemplo, você viu só o filme, ele tem uma metalinguagem de ter uma criança... Parte da história é contada por um dono de banca de jornal, e nessa banca de jornal tem um menino que fica lendo uma história em quadrinho. Que é uma história de quadrinhos de pirata, não é? Isso. Só deixar claro pro ouvinte, eu não li, mas eu fui atrás de pesquisar. Oi? Repete. Dependendo do tipo do corte, né, da versão do filme. Sim, porque aí, esse Contos do Cargueiro Negro, ele teve, né, o filme, ele teve 3 cortes. Ele teve a versão de cinema, ele teve a versão, quando lançou a versão de cinema, lançou em DVD, que tinha um documentário falso, contando as histórias dos personagens, porque o Watchmen, esse grupo, o Watchmen, vão falar que seria a segunda geração de vigilantes, né? E esse existiu um documentário que aquela abertura linda, maravilhosa do Zack Snyder, de 2 minutos com aquela música lindíssima, tal, é um documentário contando aquela história daqueles personagens. Dollar Bill, o Enforcado, aqueles outros personagens lá que são os Minutemen, certo? E lançou também, junto com esse DVD, tinha uma animação que é essa história que vai sendo, dentro da HQ, vai se lendo aos poucos. Então, tem hora que aparece a cena do quadrinho e os personagens da história aparecendo, da história do Watchmen. Tem outros que parece só a história do quadrinho, que na realidade é uma grande metáfora que só os quadrinhos vão poder fazer de fazer essa comparação do que eles estão vivendo com aquela história absurda do pirata. É fenomenal. E aí existiu... daí que entra a terceira versão do filme, que é uma versão de mais de 3 horas, que é a Ultimate Edition, que existe, que nessa tentativa, como foi nas HQs, de enxertar esse Contos do Cargueiro, essa animação está no meio do filme, então ela está aos pedacinhos lá, mais ou menos como está na HQ. Também essa Ultimate Edição, eu confesso que eu não vi, ainda não peguei ela para ver, mas a versão do diretor eu já assisti mais de uma vez, é uma obra, né, que eu acho muito bacana. O Fred vai falar mal daqui a pouco, mas... Na época que o Watchmen surgiu, eu obviamente não pude ler. O Watchmen é de 86, não é isso? No Brasil, 88. Eu tinha 2 anos de idade, então eu não poderia ler. Mas eu comecei a ler quadrinhos muito jovem, né? Eu acho que lá pelos meus 7 anos de idade, 8 anos, eu já lia quadrinho. Não vou lembrar exatamente quando eu li o Watchmen, mas quando eu li, eu sei que eu achei estranho, né? Porque o Tio Herbert até citou aí aquela questão daquela estranheza que você sente ao reler a obra algum tempo depois, e consegui pegar vários detalhes que você não pegava na época. Então eu me recordo de glamourizar a violência do Rorschach, né? Porque é aquela coisa. O Rorschach, ele é um ultradireitista, né? Conservador, é aquele cara dos bons costumes, que usa da violência, né, extrema, e daquele moralismo absurdo para tentar a forma dele de viver aquela. E quando eu li a HQ, eu não achei que fosse tudo isso. Eu só achei que era legal porque eu já tinha visto aquilo em Punisher. Ou seja, eu, quando criança, né, quando jovem, não tinha essa ideia de que as HQs que eu lia, elas podiam ter sido lançadas na ordem cronológica que eu lia. Então, se eu lia a Justiceiro antes, eu achava que... Depois eu fui ler o Watchmen, eu achava que o Watchmen tinha saído depois, entende? Então, a mente da criança é assim. E depois, quando eu vim rever o Watchmen... Já faz alguns anos que eu li novamente, né? Mas aí eu fui ver que tem uma carga política muito forte. É uma história que ela desconstrói o mito do herói, né? Ela é até um pouco diferente do que a gente tem aí, tá sendo bastante comparada com The Boys, com Watchmen, mas a pegada de Watchmen é completamente diferente de The Boys, né? Porque ela cria um cenário completamente diferente para inserir aqueles heróis ali dentro. O Tio Herbert até construiu bem na narrativa dele aí que o mundo de Watchmen não é o nosso. É um mundo até piorado um pouco mais. Alguns eventos que aconteceu no nosso mundo não acontecem em Watchmen, né? Os Estados Unidos, por exemplo, não perdeu a guerra do Vietnã em Watchmen. Então, toda essa construção foi justamente proposital pelo Alan Moore para criar aquela tensão que a HQ vende da questão do o fim do mundo estar próximo e aquela coisa toda. Mas depois, quando eu reli, eu vi que o Watchmen é uma obra de arte, obviamente, de fato, por vários fatores, né? Não é só a questão política, mas a filosofia que o Alan Moore coloca ali dentro através do Dr. Manhattan, né? Ele tem uma questão filosófica muito grande, a gente pode até debater um pouco isso um pouco mais na frente, mas tem uma questão muito grande envolvendo o tempo, né? A passagem de tempo, e o Alan Moore usa até de algumas linguagens e semiótica dentro da HQ para trabalhar essa questão. É algo que eu não vi depois, né, sendo feito novamente. Não tá dizendo que não tenha, de repente tem e eu só não conheço, mas que o Watchmen fez e que tá sendo difícil de replicar, né? Tem obras muito boas atualmente, mas ainda não no nível do Tio Moore, mas é isso. Não me recordo tanto da HQ, eu devia ter lido, né, novamente para falar, então não me recordo tanto para falar da HQ, só vai até aqui a minha lembrança. mas é legal que você parar pra pensar com o Alan Moore sempre tem alguma coisa, sempre tem a ver com política, sempre tem algum pouco de filosofia. Outro exemplo que eu acho que é fundamental lembrar é a V de Vingança, cara. A mensagem que tem ali, a filosofia, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que é foda do Alan Moore. Ele é um cara que sabe fazer você pensar sobre as coisas, sabe? Isso eu acho bem, bem marcante. Bem marcante. O Alan Moore, ele vem meio que chacoalhar naquela zona de conforto. Porque há um tempo atrás, o nerd, quadrinhos era coisa de nerd. Na minha infância, pelo menos, era. Quadrinhos era muito coisa de nerd. E o nerd, a gente estava muito acostumado com a dicotomia com aquela dicotomia bom e mal, né? Com aquele maniqueísmo herói e vilão, que o herói era 100% bom e o vilão era 100% ruim. E o Alan Moore, ele chacoalha esse status quo, né? Nas suas obras. E o Watchmen justamente faz isso e mexe com a sua percepção da realidade. Quando você é criança, nem tanto. Porque como eu acabei de falar, né? Eu achava da hora o Rorschach ser um assassino maluco, psicopata. E aí quando eu vim rever a obra, eu falei, não, cara, o Alan Moore, ele não tá glamourizando, né? Inclusive, uma das minhas críticas ao filme é essa, que a gente vai falar um pouco mais na frente. O Alan Moore, ele não tá glamourizando a violência gráfica do Rorschach nos quadrinhos. Mas fazer um momento babaca aqui. Minha V de Vingança é autografado pelo David Lloyd. Nossa. E eu paguei caipirinha. Caralho, troca desse desenho do V. Nossa, que foda. Que foda, cara. Quando a gente gravar sobre V, eu conto essa história. Putz, cara, aí esse eu li. Aí esse eu vou poder falar. Você vai poder dar pitaco. Dá um espetáculo. É, se vocês acham que merecem, né, manda esse feedback pra gente. Vê de vingança. Por favor, galera, manda esse feedback pedindo de vingança, por favor. Em 2009, chegava aos cinemas, dirigido por Zack Snyder, Watchmen, o filme. Bem, vou deixar claro, a partir deste momento, você que nos ouve, vão ter spoilers, não tem como. Até pra gente comentar algumas coisas sobre o que tem no filme, o que tem na HQ, e principalmente a parte que eu sei que vai render bastante, é falar das diferenças do final de ambas as histórias. Teve uma parte que o tio Albert falou sobre a abertura de Watchmen. Aquela abertura de 2 minutos, você falou, né? Que dura mais ou menos. Cara, essa abertura eu fiquei assim de queixo caído. Porque eu acho que ela serve muito pra você entender quem são aqueles personagens. Principalmente a primeira geração dos Vigilantes. Aquela cena que mostra que quem deu naquela realidade, quem deu o tiro no Kennedy foi o Comediante. Mostrando o fim da Segunda Guerra, o que aconteceu com alguns dos vigilantes, dá pra ver que um foi morto, o outro parece que ficou maluco, uma outra que era homossexual foi morta. Cara, aquele início é assim, eu fiquei de queixo caído, cara. Ali eu falei, cara, é foda. Sim, tem uma coisa, é bonito, e eu acho assim, ele conta muito, te introduz várias coisas sem precisar falar nada, só com músicas, imagens, eu achei, tipo, legal, sabe? Tipo, uma ótima introdução pra um filme. Vocês, Zack Snyder era bom, ele fez coisa ruim, ele fez coisa mais ou menos, mas ele é bom, né? E essa quantidade que a gente citou de material que ele tem da obra, alguns podem até falar que ele não entendeu, outros eu acho particular que é uma marra que ele teve de fazer, porque ele não podia só destruir o mito de heróis, porque ainda era um filme, ainda precisava ser vendido, precisava ser agradável, né? Mas essa quantidade de material que ele conseguiu gerar ainda nesse projeto, é só quem gosta mesmo da obra que poderia tá fazendo isso tudo, né? Acho que ele envolveu mais na obra do que ele se envolveu no que ele fez com o universo DC no cinema pós Homem de Aço, né? Eu acho que é um pouco disso, certo? E aí, na obra, né? O que você acha, Fred? Você acha uma boa adaptação? O que você vai lembrar aí da HQ, comparando a sensação que você teve quando você viu o filme? O filme, o Watchmen, ele isolado, quando você analisa ele enquanto uma obra cinematográfica, ele é um bom filme, né? É um filme divertido e é um filme que tem uma estética muito bonita. Eu não sei se a gente pode dar os créditos ao Snyder pela estética do filme, já que o diretor de fotografia desse filme é o mesmo de 300 de Esparta, e ele tem essa estética, consegue trabalhar a estética do filme cinematográfica visualmente, né? Com esses slow motions, né? Bem colocados. E a própria questão dos personagens, né? A forma como como é que chama agora? Esqueci. As roupas dos personagens, né? É muito bem trabalhado. O filme, ele, eu digo que ele é uma boa obra isolada, quando você desconsidera o quadrinho, porque se você considera o quadrinho, se você for analisar o quadrinho para poder julgar o filme, e eu não tô dizendo que isso é certo, mas você vai ver que o filme ele peca em alguns aspectos. Até o Tio Herbert discorda aí, mas a gente não pode negar. Um deles é o que eu supracitei, que é a glamourização da violência. Quando você vê o Rorschach no filme, ele é colocado de uma forma que faz com que você torça para o personagem. Você não pensa inicialmente que aquele cara é um sociopata que precisa ser parado, né? O Snyder, ele glamouriza o personagem de uma forma que ele torna bonito a outra violência dele. E não era essa a proposta do Alan Moore na história original. Tinha uma carga política muito maior. O Snyder ele quase que diz, olha, é bonito ser ultraconservador, reacionário e violento. É bonito ser um sociopata, é legal, é agradável, olha que, como é descolado. E ele faz isso em alguns outros momentos, né? Quando, por exemplo, na história em quadrinho, o Coruja, ele tem uma barriga ali, né? O cara não... barriga física, né? Ele é um cara que tá aposentado, né? Que, obviamente, por não fazer mais exercícios físicos, ele tem um tecido adiposo ali na barriga dele que vai acumulando. No filme, parece uns professores de física aqui. É, exatamente. E no filme é o Patrick Stewart, né? Então, assim... O Snyder, ele poderia, porque até mesmo no quadrinho, ele é um professor de física, né? Ele se parece com o que se pareceria nos quadrinhos, seria o Tio Herbert, poderia ser interpretado por ele. Quem me dera ter aqueles cabelos. No filme, quem garante que não é peruca, né? Lá no Coruja. É. No filme, eles pegaram o Patrick Stewart, né? Galã de Hollywood aí, pra fazer o cara. Mas isso não é um problema. O problema é que eles pegaram aquele elemento do banal, do mundano, que o Watchmen tinha, né? Que é a questão da violência, é feia, a violência é feia, ela é brutal. E mais uma vez, Snyder estiliza a violência aqui, e para estilizar a violência, ele faz com que os personagens deixem de ser humanos e se tornem super seres, né? Porque você tem, em alguns momentos, a personagem da... como é que é o nome dela lá? Esqueci agora. Você tem a Silk Spectre pulando de uns 4 metros dentro da prisão, e ela não quebra as pernas, não acontece nada, sabe? E é tudo muito estético, é tudo muito glamouroso. Então, me parece muito que o Snyder, ele perdeu porque, assim, aí você pode até dizer, não, mas no quadrinho tem isso e é ok. Mas o quadrinho tem sempre aquele elemento que onde você tem aquela zona, aquela parte em que você não consegue compreender direito o que aconteceu. Ela pode ter pulado, você pode ter imaginado várias coisas, né? Não, a personagem ela pulou aqui primeiro, depois abriu um buraco, depois pulou, não era tão alto assim. Não fica tão explícito. Então no quadrinho tem algumas coisas que passam, a mensagem do mundano, ela consegue ser passada sem comprometer a veracidade da narrativa, né? E no cinema você tem que ter muito cuidado ao trabalhar isso, porque senão você acaba criando cenas como essa, né? Que é o Coruja e a Silk Spectre. Mas você não acha que essa estilização ao extremo não foi uma saída que ele teve pro filme ficar um pouco agradável? Porque aquelas ceninhas são bacaninhas de porradaria, se você esquecer que você tá vendo o Watchmen, né? Que está desconstruindo. E, ao mesmo tempo que é uma violência muito gráfica, muito estilizada, ela não é uma violência que te convence, que te jogue tanto para a realidade. Então, ao mesmo tempo, ela não consegue vender... pelo menos para mim, né? Não consigo vender que é algo que eu queira fazer, que é algo que eu acho legal que alguém tenha feito, porque eu sei que é totalmente impossível, entendeu? Porque, poxa, Karate Kid foi muito mais incentivador de violência para mim, porque quando você é moleque e vê aquilo, você quer no outro dia ficar fazendo dar porrada nos outros com o bracinho levantado de garça. Você não acha um pouco disso, não? Que a saída que ele teve para o filme também não ficar monótono, porque existe A gente falou de três versões de filme, mas existe um comic... Como é que chama? É comic reader, um negócio assim, que é uma versão do filme feita a partir dos quadrinhos. Parece aqueles desenhos animados da Marvel dos anos 60, mais ou menos naquilo, que tem a obra inteira, duas, três horas também de contar a obra literal. E eu já comecei a ver aquilo umas duas vezes, é um saco de ruim, tanto que ninguém lembra que isso existe. A minha crítica é porque eu vou usar aqui o Old Boy como referência. Você pega Old Boy, o original dirigido pelo Park Chan-wook, de 2003, e você compara com o de 2013 dirigido pelo Spike Lee. O Spike Lee parece não ter compreendido a proposta, né? O propósito daquela cena do corredor, do mesmo jeito que o Snyder não entendeu a proposta geral do Watchmen. Porque você, na cena original dirigido pelo Park Chan-wook, enquanto o Oldboy tá lutando, ele tá cansado. Você vê que ele tá cansado, o protagonista lá, o personagem, como é que é o nome do personagem agora? Esqueci. É o Oldboy, né? O Chang Mi-sik, ele tá cansado. E ele agacha algumas vezes, ele toma uma pedaço de pau nas costas, levanta, continua a lutar, e ele se cansa. E o personagem, ele tá debilitado, você percebe que é um cara lutando contra vários. Então, a narrativa da luta te traz pro mundano, né? A luta te faz perceber que, olha, o cara tá cansado, ele é um humano, existe uma ameaça ali. Na refilmagem, quando refizeram, colocaram até o... que foi refeita pelo Spike Lee agora em 2013, que o protagonista que é protagonizado pelo Josh Brolin, ele não cansa, vocês já repararam nisso? Ele não cansa, ele tá sempre imponente, sempre batendo. Não tem um momento em que você vê que ele tá realmente ameaçado pelos outros lutadores. Não, ele tá sempre indo pra cima, tá sempre lutando, muda o cenário, ele continua lutando. A proposta da cena foi simplesmente perdida. E essa glamourização, ou ela poderia ter sido feita sem comprometer a estética. Poderia ter sido uma violência mais suja, mais crua. E ainda assim eles saírem vencedores. O Coruja poderia ter tomado portas na cara. Ele poderia ter caído no chão em vários momentos. Mas ficou tudo muito estilizado demais, limpo demais. Poderia ser que eu tava assistindo um filme do Steven Seagal, que ele baixa em todo mundo e nunca apanha, né? Mas e cadê o mundano, sabe? Cadê o cara reclamando de uma dor nas costas? Parece reclamação de nerd rabugento, mas... Ô Fred, mas tem uma coisa que você tá falando que eu percebi uma coisa semelhante ao que você tá falando, mas aí eu preciso fazer uma pergunta antes pra eu conseguir ver se é a mesma coisa que eu achei também. Tio Albert, nosso especialista aqui, me diz uma coisa. No começo do filme, quando o Ozymandias tá lutando com o comediante, eu lembro que tem uma parte que o comediante dá um soco e atravessa uma parede. Tudo bem que lá Sim. não é uma parede de alvenaria, mas tem isso no quadrinho? Se recorda disso? Tá. É quando ele tá tentando se defender, né? É, no filme tem uma hora que assim, tipo, ele ganha uma energia, ele vai pra cima pra bater. É. E aí eu lembro que ele desvia, ele quebra. Tipo, é bem gráfico, mostra a mão dele arrebentando a parede, mostrando que ele é um cara muito forte. E no na cena da luta final, que a Espectral dá um tiro no Ozymandias e ele pega a bala. Tem isso no quadril não, também? Isso né? tem. Da bala tem. Porque o Ozymandias, ele não é um super-herói. Mas ele é como seria um equivalente a um superdotado que moldou o corpo ao limite do ser humano. Então você vai falar que o Batman tem superpoderes? Não, claro, claro. Mas eu fiz as perguntas. Então ele é mais ou menos nisso. Sim. De conseguir ter quebrado a parede. Eu tô folheando a primeira edição aqui, não, né? Ele faz isso, o comediante faz isso se defendendo. Do seu assassino, certo? Na HQ ele só apanha. Ele é um saco. Ele não reage, não tem uma reação da parte dele. Mas tem essa coisa de que, né? Não seria uma pessoa normal, tanto que os detetives que estão achando, eles estão achando que é galera, tinha duas, três pessoas. Né, lembro que no filme eles até falam, porra, pro cara... Não seria capaz de arremessar ele pela janela a ponto de quebrar um homem, né, quebrar uma janela reforçada, um homem daquela estatura, certo? Não tem isso, mas eles são né? Vamos pensar que ele é um tio. Ele é um. O comediante é o melhor personagem, porque ele percebe que o mundo é um lugar fudido, arrebentado demais, e que esse mundo fudido você só tem uma saída, ou duas saídas, ou você enlouquece, Rochette, ou você vai rir desse mundo, vai que tratar é tudo ele, com ironia, comediante. Né? É, por que, que eu apertei isso? Porque assim, uma coisa que eu concordo em partes com o Fred é, por exemplo, nessa parte que ele pega a bala, a primeira coisa que eu pensei, peraí, o único super-herói não é de verdade não é o Dr. Manhattan? Tipo, eu entendo que eu concordo com você, se o cara não fizer certas concessões, o filme... Pensando o filme, talvez não seria tão legal, pelo menos as partes de ação. Não a história em si, mas as partes de ação. Mas, por exemplo, eu lembro que quando tá rolando a luta do Ozymandias contra o Rorschach e o Coruja, cara, ele joga os caras caem de um jeito no chão que você fala, cara, esse mano quebrou a bacia, velho. São dois absurdos, né? O primeiro é ele jogar e o segundo é os caras se levantarem. É, não, porque fica muito estabelecido que ali o único que realmente tem algum poder... diferente ou alguma coisa realmente poderosa é o Dr. Manhattan. Não que isso me incomodou, mas eu fiquei tipo meio... Caramba, não, os caras até apreendem. É, segurar a bala tá na HQ, mas é tipo assim, vamos falar que é o momento que ele se preparou, o homem mais inteligente do mundo, que levou isso para o seu corpo, que seria o corpo mais preparado do mundo, foi o momento que ele esperou a vida inteira, entendeu? Ele já tinha isso planejado, ele sabia que para resolver essa situação com os vigilantes vigente, ele teria de passar por aquilo. Mas assim, isso não chegou a incomodar, entende? Não chegou a incomodar, mas eu fiquei assim, ficou naquele limite, sabe? Do, poxa, mas esse cara... Sim, sim. Porra, ele até que é bem super, né? Mas uma coisa que você falou, eu concordo, cara. O comediante é de longe o personagem mais interessante. Tanto que eu lembro que no filme, a frase que eu falei, meu, esse cara é foda. Por chegar exatamente a essa conclusão que você chegou, a parte que o Coruja tá todo decepcionado, olha pra ele e pergunta, e o sonho americano? E aí ele fala, cara, esse é o sonho americano. Ele com aquele sorriso na cara, esse é o sonho americano. Meter porrada nesses caras, dar tiro nesses caras. É muito, tipo, muito forte a imagem daquilo. Foi um soco, eu falei, caralho. Terra da oportunidade. Eu estou vencendo. É, então, cara, é incrível. Essa cena é um negócio assim que mexe. Que eu falo pra você, cara, mexeu comigo. Eu falei, caramba, que foda. Eu queria saber de vocês, cara. Eu entendo que são coisas diferentes, a linguagem, mas o que vocês acharam da diferença desses finais? Vou contar assim? Que aí eu vou abrir pro final, pra quem, né, pra quem viu o filme e não conhece a HQ, né? O final da HQ, ele o plano dos Imandias era inventar uma invasão alienígena e que essa tentativa de invasão alienígena teria gerado um pulso eletromagnético e tal, e aí nessa tentativa de teleportar um ser alienígena do tamanho de um prédio e teria destruído Nova York inteiro, né? E só antes da gente fazer, só abrir esse parênteses. Sim. Essa história chupinhada de um outro de um programa no estilo de Além da Imaginação. E eu esqueci o nome desse programa, né? Mas de um seriado antigo, preto e branco. Quando Len Wein pegou, que era o editor, né, que a gente já citou, o editor da obra pegou, virou pra ele, leu aquele final, virou pra Lamour, ô Lamour, essa história aqui, esse final, muda esse final aqui, porque ele tá chupinhado do seriado tal, né? Ô Lamour, logicamente, cagou, né, em cima do Len Wein, não mudou nada e entregou aquilo dali. É, passado anos, décadas depois, a DC lança o antes de Watchmen, Before Watchmen, que contava as histórias de origem de alguns dos personagens. E o Len Wein se vinga de Alan Moore fazendo a minissérie do Ozymandias. E nessa minissérie aparece que ele teve essa ideia assistindo o seriado antigo. Muito boa, cara, muito boa. Fode com o Alan Moore. Então ele, com esse perigo de ter uma invasão alienígena, a Guerra Fria dá uma acalmada, os povos se unem para ter um inimigo comum, né? Esse inimigo comum seria esse alienígena, e o mundo não sucumbe numa hecatombe nuclear, certo? Esse era o plano do Ozymandias de salvar o mundo. No filme, ele coloca um ardil que quem fez essa explosão em Nova York seria o Dr. Manhattan. E todos são... o mundo se une para ir contra o Dr. Manhattan, né? Essa que é basicamente a grande diferença do filme para HQ, né? E em 80, na década de 80, sendo um retrato, e quando a gente tem acesso a essa obra na própria década, que é um retrato dela mesma, só que a gente não sabe disso na época, né? Porque você precisa de um distanciamento histórico para poder, de um distanciamento de tempo para poder falar sobre a época em questão. Isso é algo que qualquer historiador aí sabe, apesar de eu não ser um historiador, aquilo era muito crível, então esse final também ficou muito bom naquela época. E o final do filme de culpar, mesmo que o filme seja ambientado nos anos 80, mas é um produto da sua época, dos anos 2000, ele botar essa culpa no Dr. Manhattan, eu acho que dá uma amarrada muito melhor, principalmente para um público que não leu HQ, né? Para um público que não é leitor de HQ. Para minha esposa, que viu o filme comigo, ficou 3 horas, deu babando e tendo convulsões histéricas do lado dela, certo? Ela gostou. Então, se fosse o outro final, ia achar muito infantil ver aquele monstro na forma de uma vagina gigante, cheia de tentáculos japoneses. Então, eu gosto do final. Eu acho que mudou, mas, né, eu fui ver uma adaptação, eu fui ver uma referência a uma obra que eu adoro. Não fui ver a obra. Se eu quiser ver a obra, eu vou ler meus gibizinhos, eu tenho ele aqui em 3 versões, eu posso ler do jeito que eu quiser. É aquilo, a obra original tá lá, ninguém mexeu, ela tá lá, continua importante. Uma coisa que você falou sobre o final, por exemplo, quando eu tive contato há bastante tempo com essas diferenças do final... Eu acho assim, pelo que o Snyder construiu no filme, se fosse um monstro no final, acho que ia ficar muito... Sabe, ia ser muito... Eu gostei dessa solução, achei elegante, porque assim, você para e pensa, o filme inteiro deixa claro que a União Soviética não ataca os Estados Unidos pela presença do Dr. Manhattan, porque eles temem ele. E aí, se de repente ele vê que a maior arma do inimigo se voltou contra todos, faz muito sentido. E eu acho que até cria a justificativa pro Dr. Manhattan... meter o pé e ir embora, cara. Eu queria comentar uma coisa que eu planejei pra falar aqui, que eu tava lembrando sobre essas diferenças, tipo, de obras, tipo, de uma adaptação de uma obra. Eu queria usar de exemplo aqui uma obra que eu gosto muito, eu sou muito fã de 007, e tem lá, nós temos 007 contra Goldfinger, e é um dos filmes do James Bond que eu tive a oportunidade de ler o livro que inspirou o filme. E, por exemplo, no, não sei se vocês já assistiram, Tio Albert, eu acho que tem cara que deve já ter assistido. Cara, eu tenho o box aqui com os principais filmes, eu gosto muito, eu acho muito bacana. Mas assim, no filme, no 007 Goldfinger, primeiro falar no livro. No livro, o plano final do Goldfinger é roubar o Fort Knox. Ele mostra que ele vai usar as ferrovias, os trilhos, os trens que abastecem, vamos dizer assim, entre aspas, o Fort Knox. E roubar. No filme... quando o Goldfinger, naquela coisa clássica de filme, tá contando pro mocinho qual o plano dele, que ele fala que vai entrar no Fort Knox, o James Bond questiona ele: poxa, o Fort Knox tem X toneladas de ouro, se você for tentar tirar isso de trem ou tal, você vai precisar de dias e tal. E aí ele revela pra ele que o plano dele não é roubar, não é fazer um roubo do Fort Knox. Olha que bizarrice, anos 60, o cara quer explodir uma arma nuclear dentro do Fort Knox, porque qual que é a ideia dele? Ele é um dos maiores, ele é um cara que tem grandes, tipo, depósitos, quantidades de ouro muito grande. E aí ele pensa, eu vou destruir as reservas de ouro dos Estados Unidos e dos outros países que guardam lá, e as minhas reservas vão valer muito mais, tipo, eu vou ser muito mais rico. Eu acho o final do filme do James Bond, o plano do vilão, muito mais elegante e interessante que do livro. O livro tem o seu valor, é uma obra legal, é completa, tá lá, mas eu acho que pro cinema, o cinema requer isso, cara. Eu acho assim, o cinema precisa disso, às vezes, pra você ter um final legal, entende? Então, por exemplo, eu acho que o do livro é legal o final, mas do filme, eu acho, você entende? Dá pra sacar essa diferença? Tipo, o final é mais, tipo, talvez mais contextualizado com a época, porque o livro foi escrito muitos anos antes e o filme feito, sei lá, quantos anos depois, e tinha a ver com o contexto, tanto que no filme tem um pouco de conexão com os chineses, no livro, se não me engano, não tem conexão com a China, que seria eles que estão fornecendo arma nuclear pro Goldfinger. Então, eu acho que é uma solução ilegal. Então, eu acho assim, eu acho que o final do quadrinho faz o seu sentido, mas pro filme, eu acho que você foi preciso. Pro filme, pra quem não conhece a obra, talvez seja um final mais interessante. Eu acho que é legal também ver o filme como uma porta de entrada pra obra. Não uma obra que quer competir ou ser melhor, entende? Ela não precisa ser melhor. Ela precisa ser legal e servir de exemplo pra, que nem eu, assisti o filme e me deu muito mais vontade de ler HQ. Entende? Então eu acho que esse é o valor maior do filme, é esse. Te apresentar uma história boa, uma história envolvente, com personagens interessantes, pra que você vá na fonte buscar, sabe, a informação e conhecer mais a fundo. Então, eu acredito que nem todo mundo tem acesso a essa a cultura do quadrinho, né? Então, eu acredito que ela deveria ter sido liberada igualmente em todas as mídias. Alguns gostam do cinema, né, tem mais acesso a cinema, outros a literatura mais clássica, livros, outros ao quadrinho mesmo, outros a TV aberta, mas eu não acredito que exista uma mídia menor que outra, né? Todas as mídias têm o seu valor. Como todas as mídias elas têm o seu valor, a gente deve respeitar a obra em sua essência, né? Então assim, por mais que o quadrinho continue existindo, quando o Snyder leva essa obra para o cinema, ele de certa forma está reprojetando uma imagem torta, né? O indivíduo que vai conhecer a obra, nem todos vão despertar um interesse por ir ler o quadrinho e podem ter uma leitura completamente errada. Ok, você pode dizer que a leitura errada vai ser em função do espectador, é culpa do espectador. Você pode até dizer que é falta de cultura do espectador, falta de conhecimento político, mas acredito que o diretor ou o estúdio, ele tem mais responsabilidade na hora de adaptar uma obra e para não perder a essência dela, né? O Snyder, ele conseguiu adaptar bem a estética visual do mundo que o Alan Moore constrói. Você vê que o mundo de Watchmen é um mundo retrofuturista até pra gente que tá no futuro mesmo. Pros anos, a obra ela se passa ali na Guerra Fria, e você tem a espaçonave do Coruja, por exemplo. Ela é uma espaçonave muito à frente do que a gente tem hoje e do que a gente ainda vai ter, né, tecnologicamente falando. A gente não tem aquela tecnologia, porém esteticamente se parece com um balão, né? Então é o que a gente chama de retrofuturismo, feito, utilizado uma estética que aprimora bastante, ele deixa muito bonito aquele visual. Então o Snyder acertou na estética, acertou em vários elementos, mas me parece muito que o questionamento político de Watchmen e filosófico não está inteiramente ali. É quase a mesma coisa que ele fez com Superman que mata, né? Ele cometeu alguns probleminhas. Não, em relação à obra num todo, é uma obra legal, é divertida e tudo. É melhor do que muito, muito filme da Marvel até hoje. Né? Muito mais do que qualquer outro. Então eu respeito a obra, eu acho ela muito boa em relação a isso. Pra mim, o Snyder é diretor de filme pra o nerd babão. Caraca. Cara, eu só acho assim que ele é um cara que, pelo menos, eu acho que assim, ele tem um mérito de que a estética das coisas que ele faz, cara, são realmente bonitas. Isso não tem como discordar. O filme do Watchmen é uma coisa que eu acho legal. Que não é o foco da história ser uma história de porrada, mas as cenas de luta eu achei muito legais, cara. Achei que, por exemplo, a gente vinha, sei lá, de um tipo de filme de ação, por exemplo, muito inspirado pela Identidade Bourne, que é aquele filme de ação que, tipo, os golpes são muito rápidos e é cheio de corte, você nem tremido entende também. Direito. É, tipo, você nem entende exatamente como é que os caras tá brigando, e nesse filme não, tipo, a câmera mostra a coreografia, as coreografias são bem convincentes. Eu achei que, assim, várias, desse tipo de coisa eu acho que o Zack Snyder manda bem demais, sabe? Eu acho que ele é um cara que tem uma boa visão pra conduzir cenas de ação legais. Mas as coisas que você falou, concordo em partes. Mas eu acho assim, era um filme pipoca, cara. Tipo, eu acho que não daria, acho que pra ser mais filosófico, mais, sabe, profundo pro filme. Eu acho que é isso. Tinha aquela coisa, tinha que vender ingresso, tinha que vender pipoca. Fazer filme pra grande estúdio é fazer filme pouco besta quando a pessoa... isso foi uma frase bem do Padilha quando ele fez o Robocop. Fazer filme pra grande estúdio é fazer cultura de massa que você vai conseguir nesse processo inserir alguma camada ali que nem todos vão pegar, mas alguns vão pegar, né? Então, essa camadinha que faz ser um filme discutido, que faz ser um filme ainda, né? Nós estamos aqui, poxa, há 33 anos da obra de quadrinho, mas há 10 anos do filme, nós estamos gastando essa última hora para poder falar desse filme. Então, ele cumpriu seu papel, gerar discussão, né? Não ser só um filme pipoca. Então, isso já é mérito do Snyder. Goste ou não, Fred, é dele. Chupa. Tem um podcast agendado aí sobre Velozes e Furiosos também. Então, né, estamos... Nossa. Não, mas é que eu te falei, cara, não, esse tipo de filme não dá pra você esperar, tipo, que vá muito mais além, sabe? Eu acho que ele conseguiu fazer, tipo, trazer nem que for 1%, acho que da essência da coisa, da discussão, acho que tá ali. Mas é aquilo, se não tivesse a cena de porrada, por exemplo, cara... O filme teria sido um flop gigante, sabe? E esse que é a coisa que, infelizmente, às vezes é foda de cinema, esse cinema pop, blockbuster, é isso. Às vezes o cara tem aquela barreira de, opa, eu tenho que vender ingresso, eu tenho que vender boneco, então... não que isso justifique, eu falo que o filme fica melhor ou menos pior, ou o que for, mas... Mas eu acho que você entende, né? Tipo, tem um ponto que eu acho que também o cara tem que dar o braço a torcer. Às vezes ele chegou onde ele podia e dali pra frente tem interesse de estúdio, tem interesse de produto. Por mais que ele é um cara que costuma ter muito, demonstra ter muito controle das obras, ainda assim é com o dinheiro dos outros. Então, querendo ou não, deve ter pitaco de estúdio ainda, saca? Então, lógico, o filme podia ser ainda mais profundo, podia ter muito mais camadas, mas acho que o fato de ser blockbuster dá uma barrada, sabe? Tipo... É difícil que nem... Até o Matrix, que é um filme tão celebrado, que tem livros discutindo o assunto, ainda assim é um filme pipoca. Não deixa de ser um filme que tem... As cenas já são muito legais, tem todo aquele pano filosófico. É linguagem, é o tipo, cara. Naquela época, sendo Snyder, é mais difícil vender isso, né? Para esse público. Mas quem quiser, né? Ler mais sobre... Além, né, do obrigatório de ler, ouviu, Diego? Obrigatório de ler é ótimo, né? Se quiser embrenhar muito nisso, essa é uma obra, acho que mais fácil de conseguir também e mais acessível do que os Bastidores de Watchmen. Bastidores de Watchmen é da editora Aleph, ele é mais carinho mesmo. Né? E tem um livrinho curtinho, esse é mal ou menos, que é Watchmen e a Teoria do Caos, da editora Marca de Fantasia. O autor é Jean Danton, né? Que é um pesquisador de quadrinhos. Jean Danton é o pseudônimo dele, mas é uma pessoa aí de bastante trabalhos, né? Que esse eu já gostei menos, porque ele vai embrenhar um pouco na Teoria do Caos e eu acho que ele se perde um pouco ali. Mas fica aí indicações para quem quiser descascar mais uma camada ou desbrenhar mais um pouco na barba do Alan Moore. Ótimo, ótimo. Boas indicações, cara. Porque é aquilo, você gostar do quadrinho, do filme, tem mais obras, mais coisas legais. Uma coisa que eu queria perguntar, antes de Watchmen lá, o Before Watchmen, é bom? Ou não vale a pena? Porque esse eu nunca tive contato zero com histórias por aí. Se você é um leitor de HQ usual, que, né, que ainda acompanha que acompanha a revista mensal, que às vezes vê aqueles requentados de história, você vai gostar. É uma obra menor, sim, é uma obra muito menor, mas eu gostei, mas eu não esperava nada dele, né? Recentemente a Panini tá relançando em formato capa dura e tal. Aí eu já acho que é muito para essa obra. Você gastar, né, R$60 em duas obras dessa, né? Eu acho muito, é muito, né? Não acho que vale tanto. Gasta, se você quer gastar mais, gasta nessas obras que vai comprar a escapa dura dos bastidores. Agora, tem, eu vou puxar ela aqui, a listinha. Tem uma aqui que eu acho divertidíssima. A do Dr. Manhattan é bem divertida, né? Ela vai falar sobre teoria do caos. E tem uma específica que é do... que eu acho um personagem que eu adoro, que foi o Dollar Bill, né? Dollar Bill e do Moloch. Então ela é curtinha, ela é bem gostosinha de ver. E tem uma só sobre os Minutemen também, né? Esse eu acho mais ou menos, mas são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minisséries, né? Né? Eu acho que vai variar, vai ter coisinha aí pra você se divertir ou não. Eu não li, eu tô com ele aqui, que hoje é mais recente, acabando nos Estados Unidos para esses próximos meses aí, que a obra atrasou muito, que é o relógio do juízo final, né? Que é uma inserção desses personagens para o desespero do Alan Moore no universo DC. O pessoal elogia, tem muita gente elogiando essa mini. Eu comprei os primeiros números, mas ainda não tive a oportunidade de ler, né? Então, vamos esperar um feedback aí da galera, se eles estão gostando. Escreve. E sobre a série que vai vir aí de Watchmen, o que vocês acham? Isso que eu ia falar. Uma coisa que eu queria discutir aqui, que eu acho que é legal para o encerramento do cast, que eu acho que é algo que deve estar gerando... muita especulação e muita expectativa, positiva ou negativa, vamos descobrir. A série de Watchmen, o que esperar disso, cara? Eu não sei, eu vi os trailers, eu ainda tô meio tipo, cara, do que essa série vai falar, sabe? Só vai usar o universo de Watchmen pra contar outra história? O que nós podemos esperar disso? Eu particularmente, depois do que a HBO fez com o final de Game of Thrones e com a segunda temporada de Westworld, eu acho que a série vai ser uma merda inacreditável. Ainda mais com o padrão que The Boys já estabeleceu aí. Nossa, vai ter muita comparação da galera nova que não conhece o Watchmen assistindo a série, comparando com The Boys. E pra piorar, a série de fato vai ser bem inferior a The Boys. Essa é a minha crença. Eu não sei, cara. Eu não criei expectativa, não. Eu achei legal a coisa, assim. Eu vi um primeiro trailer a tempo, eu achei legal. Meu medo é que época que ele vai dialogar. É um produto que o Watchmen dialoga com ele da sua época para retratar a sua época dos anos 80. Hoje ele vai retratar com o que? Anos 90? Tem algo retratável assim nos anos 90? Ou que aí já virou tão diferente? Ou ele vai tentar conversar com os millennials? Eu não sei, eu tenho medo de ser uma merda de todo tamanho. Acho que se eu tiver uma expectativa, não, vou ver sim, nem que seja para falar mal, mas eu não tô querendo criar expectativa para de repente ser surpreendido, porque eu acho que eu tenho a mesma preocupação que o Tio Albert falou, cara, que é tipo, que época isso vai se passar. E eu acho até, pode parecer meio radical, mas eu acho que até vai contra... Você lembra no começo, quando o Tio Albert tava falando que ele tem um pouco de... Não decepção a palavra, mas assim, talvez ele não tenha gostado do resultado que a DC ou as editoras fizeram com o Watchmen, sabe? Pegar aquilo que ele queria de criar uma coisa nova e todo mundo vai ficar requentando. Agora os heróis são violentos, agora é isso, agora... Sabe, todas as histórias querem desconstruir os heróis. Então será que não vai ser uma história enfadonha, tipo, vai usar um universo, sabe, de uma forma ruim, que nem ele falou, com quem que você vai dialogar? Porque querendo ou não, nos 80 é o final da Guerra Fria ali, chegando no começo dos anos 90, final de Guerra Fria, que, sabe, como que vai lidar com as consequências do que a história original contou? Então acho assim, se eles forem usar Por exemplo, uma continuação de algum personagem. Ah, o que aconteceu com o Coruja e com o Espectral? Aí eu aposto todas as minhas fichas que vai ser uma bosta. Agora, se for uma coisa que fala, olha, ok, a gente quer se valer do universo e tentar criar algo novo, eu acho que a tentativa é válida. Agora, se vai ficar bom, é outra história. Antes que os nossos ouvintes comecem a nutrir esperanças por essa série, eu só queria deixar claro pra eles o showrunner da série, que é nada mais, nada menos que o Damon Lindelof, daquela bosta inacreditável fumigante, que foi Lost, e que fez outra grande merda, né, que muita gente fala que é bom, mas que é um grande pedaço de bosta, que é a novelona Last Lovers. Então... Não, eu tomara que eu quebre a cara. Eu torço para isso. Agora você ganhou o título de mais velho do podcast. Mas... Isso, pegar o material que eu mutei essa bosta aqui. Tá. Já pode se apresentar, eu já te chamei, então já pode se apresentar. Pera. Não, desculpa aí, não. Agora se... E aumentei o volume desse trem, não. Fiquei surdo aqui. É ver aí mexendo com a tecnologia. Então vamos lá, pausa. Diego, uma coisinha, você não se apresentou, por exemplo. Eu me apresentei, porque você ficou bugado. Tá. Enquanto você tava ausente, eu me apresentei. Foi a primeira, então, foi a primeira. Geralmente eu já me apresento de... Já virou triste a conversa. Já. Já, quadris, escapismo, me fez lembrar do Bolsonaro, seus bostas. Pra mim, o Snyder foi o tipo de cara que provavelmente voltou no carro.